Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode sentar, se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, mas liberdade é. Mas rapaz, hoje deu uma vontade de contar uma história, um poema do meu amigo Gessier Quirino, que começa mais ou menos assim: a morrença dos meus compadres. É meio triste, mas é bonito de se ouvir. Ninguém sabe se a morte é vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. No interior, quando morre um compadre, mas desses compadres de alma boa e manso viver, aí o matuto, lamentando essa perda, diz: a morte é um doido limpando mato. A morrença dos meus compadres trata dessa edição de capa dura do livro da vida. Mas como é que pode? Dois caba tá vivo, forgoso, garboso, da vida se ri, os couro da testa sem nunca franzir. Disposto na luta, lutando contente, sem mesmo tá canso de ser um vivente, aí um corre pro sul, modo de pogredir, o outro pogrede mesmo por aqui. A morte carrega os dois indivíduos, dá uma desculpa, um morreu puterido, e o outro coteado que morreu de nuir. Compadre Coitim bateu a biela sem freio na estrada em riba de um fó. Pedido defuntou-se no meio de um forró, o noro pifou com a mão na bainha, quem viu o vô Gorete e Ritinha foi João Cascavé e Bento Cotó. Bia de Zé Tota fechou o paletó, mudou-se pro céu compadre Bilil, compadre Zé Danta ninguém nunca viu, mas dizem que foi isso daqui pra mió. Quem bateu as botas foi Zé Bacamarte, findou-se de vez com o padre Zulu, que empacotou-se com tanta pitu, foi pinga, meloso, meota e topada. Ginura já tava na última morada, quando pediu baixa o vaqueiro Zebu. Foi pro Beleléu, nas bandas do sul, Velhuca, Moreno, Ponei, Zezinho. Mimosa se foi que nem passarinho, baixou sete palmo, Luiz do Exu. Deu uma roleta lá no meio da feira e juntou-se um bocado com seu criador. Deu adeus ao mundo, mané vendedor, foi chegada a hora de Bil das Jumenta, foi pro Ró dos Bom com padre Pimenta, Bil pé do Firmino por fim descansou. Disseram que Nino também butuou, sargento já foi promovido a defunto, tiraram Cirila de lá de pé junto, eu perdi meus compadres, eu não sei quando eu vou. Meu compadre, que beleza. Olha, hoje eu tô afoito pra contar uma história porreta pra voz MC, mas primeiro eu quero aproveitar que eu tomei banho com meu sabonete Febo, dei um brilho na careca, vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Meu compadre, eu tô numa alegria tão grande, eu quero agradecer de montão a toda a jagunçaiada que veio cá no site do Paranerdia pra comentar nos programas do Água de Moringa, rapaz. E veio todo mundo, meus amigos, minhas amigas, o pessoal lá da Taverna do Guaxinim veio em peso, rapaz. Pai do céu, a gente ficou muito feliz aqui, velho. O programa dessa semana do Parolando foi uma maravilha, todo mundo ficou feliz. Muito obrigado, pessoal, e continua comentando, manda e-mail, manda uma pedrada com a cartinha amarrada, não tem problema, a gente lê tudo. Mas eu quero agradecer principalmente ao meu amigo Alexandre Nerdmaster, que fica puto comigo quando eu chamo ele de o maior ponto de referência da cultura nerd brasileira. Mas o que é que eu posso fazer? Eu não vou mentir, o cabo é bom, rapaz. No Paranerdia, a gente fala sobre filmes, série de TV, animação, sobre novela, sobre bolinha de gude, sobre o que a gente quiser, porque a gente é que manda naquele negócio lá. Mas olha, tem diversão, tem alegria, tem pauta, tem tudo que você precisa para passar melhor o seu dia. Acessa lá www.paranerdia.com.br ou procura a gente em todos os agregadores. Se você levar uma topada e cair de cara no chão, você vai ver que a gente tá lá também. Um beijo, galera! Quero agradecer aqui também ao Jorge, que é o editor desse podcast, e também é o host do Animesphere Podcast, rapaz. Quero agradecer ao Biel e a Prix, lá da taberna do Bierroder Cego, ao Guaxinim, lá do RP Guaxa, a galera do Podpix, que é uma galera do bem, ao podcast Tarrasque na Bota, lá com meu amigo Rafael 47, ao Pensador Louco, ao Rafael Dourado, lá do Sapo Brother, ao Fernando Caruso, Gustavo Guimarães, Elvésio Parente, Nadi Jalírio, Tibério Velasque, lá do Podcrastinadores, rapaz. Olha, se vai me ser conseguir falar sem gaguejar, Podcrastinadores, eu vou dar um beijo no seu cangote. Essa galera é boa demais. Um abraço pra todo mundo. Obrigado, gente, pelo apoio. Opa! Pra quem é aficionado por filmes e séries de TV, a gente te convida a ouvir o Podcrastinadores, o nosso podcast onde a gente debate produções novas e antigas com muito humor e informação. E a gente ainda te dá dicas do que assistir se você for daqueles que tá sempre à procura de alguma coisa interessante pra assistir. Você pode ouvir o Podcrast no Spotify, Deezer, Google Podcast ou no seu agregador de podcast favorito. Então não procrastine, podcrastine, ouça o Podcrastinadores hoje mesmo, ou amanhã. Assim que você tiver um tempinho. Podcastinadores, o podcast ideal para você ouvir enquanto você adia as tarefas mais importantes do seu dia. Mas, meu compadre, esse é um daqueles programas que eu adoro fazer, que é um programa de curiosidade, uma coisa que enriquece o nosso sentimento sertanejo. Hoje a gente vai falar sobre o maior ponto de referência, não é o Nerdmaster não, é outro ponto de referência, é o maior ponto de referência de grossura do mundo. O caba é mais grosso do que penteio de barrão, o caba é mais sério do que um porco mijando, o cara é mais fechado do que fiscal de gafieira. O caba, meu irmão, você olha pra ele e você já fica com medo. Hoje é dia da gente falar das histórias de seu Lunga, rapaz. O caba mais ignorante do Brasil. O caba não tem muita paciência com nada não, rapaz. No Nordeste, a fama dele se espalha devido a esse tipo de história. E a gente começa assim. Senta que lá vem a história. Teve uma vez que seu Lunga estava tirando as goteiras, os defeitos das telhas da casa, aí passou um curioso na rua e perguntou: ó, seu Lunga, tá tirando as goteiras? E ele respondeu: tô não, eu tô é fazendo. Aí saiu que nem louco, quebrando as telhas, dando porrada na casa, derrubou o telhado todo. Isso é ignorante, rapaz, que porra, precisava de um negócio desse, era só responder. Certa vez, tava dando uma surra num dos filhos dele, ainda pequeno, o menino gritava: tá bom, pai, tá bom, pai, pelo amor de Deus, pai, tá bom. Aí eu sou Lunga: tá bom? Que legal. Pô, quando tiver ruim, me diga que eu pare. Continua batendo no menino. Se eu não me engano, o menino tá apanhando até hoje lá. Ai, égua. Teve um dia que lá no comércio de sucata de seu Lunga, ele tava vendendo outras coisas e tinha uma saca de arroz inteira, assim, cheia, bonita. Aí chegou um cliente e perguntou: ô, seu Lunga, como é que tá o arroz? Ele: tá cru. Oxi, precisava disso, meu. Que ignorância da porra. Numa madrugada dessa, a mulher de seu Lunga tava de mal-estar, tava gemendo, acordou o marido: Lunguinha, Lunguinha, tá me dando uma coisa aqui. Ele: então receba. Mas, Lunga, é uma coisa ruim, então devolva. O caba grosso da molesta. Um dia, seu Lunga tava entrando numa loja: tem veneno pra rato? Tem, vai levar? Não, vou trazer os ratos pra comer aqui. Aí saiu e foi embora. Caba grosso. Um dia, seu Lunga resolveu andar um pouco, saiu com um chapéu grande e antigo. Durante a caminhada, ele resolveu coçar a cabeça sem tirar o chapéu. Aí uma conhecida pergunta pra ele, né, cara? Olha pra ele: "Oxe, seu Lunga, por que eu não tiro o chapéu pra coçar o cabelo, não, é?" Seu Lunga respondeu: "E a senhorita tira a calcinha pra coçar o tabaco?" Ok, ok. Toma. Outro dia, seu Lunga conseguiu um emprego de motorista de ônibus. No primeiro dia de trabalho, já no final do dia, ele para o ônibus num ponto e a mulher pergunta: "Motorista, esse ônibus vai pra praia?" Seu Lunga responde: "Se você conseguir um biquíni, que dê nele." Teve uma vez que seu Lunga tava em casa, resolveu tomar um cafezinho. Aí a mulher ia passando, ele: "Mulher, me traz um café." "É pra trazer na xícara?" "Não, joga no chão e traz com rodo." Eita. Outro dia, seu Lunga vinha chegando em casa com um litro de leite. Quando alguém passou por ele, perguntou: "Seu Lunga, vai tomar um leitinho?" Ele: "Não, é pra lavar a calçada." Ele jogou o leite no chão e começou a esfregar com uma vassoura. Teve um dia que seu Lunga tava cortando um limão. Aí passou a mulher e perguntou: "Ô, gente, seu Lunga, tá fazendo suco?" Ele: "Não, tô usando como colírio." Ele começou a esfregar nos olhos. Muito bom. Ai, égua. Outro dia, seu Lunga tava chupando limão quando caiu um pouquinho no olho. Quando passou alguém e pergunta: "Ardeu, seu Lunga?" "Não, mas vai arder agora." Aí ele espremeu 3 limão de uma vez no olho. Ô, bicho grosso. Ui! Outro dia, seu Lunga tava no mercado com a caixa de ovo na mão. Aí perguntaram pra ele: "Comprando ovo, seu Lunga?" Daí seu Lunga responde: "Não, tô comprando bombinha de São João." Começou a jogar tudo no chão. Puf, puf, puf, puf. Eba! Eba! Teve um dia que seu Lunga tava passeando na calçada com o cachorrinho e perguntaram pra ele, né? Passaram por ele e perguntaram: "Passeando com cachorro, seu Lunga?" E ele respondeu: "Não, não, é um passarinho." Aí pega o pudo pela coleira e começa a jogar pra cima. Outro dia, seu Lunga tava num restaurante tomando sopa. Quando passaram por ele, perguntaram: "Tomando uma sopinha, né, seu Lunga?" E ele responde, levantando o prato de sopa e derramando em cima dele: "Não, tô tomando banho, porra." Ai, que delícia, cara. O funcionário do banco veio avisar: "Seu Lunga, a promissória venceu. Meu filho, pra mim podia ter perdido ou empatado. Não torço pra porra nenhuma." Fala pessoal, aqui é o Rafael47 do site RPG Next. Publicamos um podcast chamado Tarrasque na Bota, que é uma experiência sonora de partidas de RPG. Se você gosta de ouvir histórias de fantasia, ação, aventura e um pouco de drama e dar muita risada, esse podcast é pra você. Se você não sabe o que é ou nunca jogou RPG, não tenha medo. Pode ouvir que a diversão é garantida. Confira tudo em rpgnext.com.br. Certa tarde, seu Lunga tava de boa na loja dele. De repente, chega um jagunço, entra lá e fala: "Seu Lunga, preciso de um parafuso de cabo de serrote." Ele apontou para um canto e falou assim: "Tem naquela caixa ali, pode procurar." Aí o cara foi lá, procurou. Depois de umas meia hora, uma hora e meia, uns 40 minutos ou umas 2 horas, ele responde: "Seu Lunga, não tem aqui não, rapaz. Não tem essa porca aqui não. Não tem parafuso aqui não." Aí o seu Lunga foi lá, tem sim, aí deu uma olhada lá, mexeu na caixa, encontrou o parafuso de cabo de serrote e a porca. Aí eu falei que tinha, filho de uma égua, tá aqui. Aí em vez de entregar o cabo, ele jogou de volta na caixa, misturou todo e falou: "Pode procurar o que você acha, cabrunquento." Certo dia, o filho de seu Lunga tava jogando futebol no clube, e seu Lunga foi assistir o jogo, né? Tava lá no estádio, chegou o jagunço, sentou do lado dele e perguntou: "Ô, seu Lunga, eu soube que seu filho joga nesse time, qual deles é seu filho?" "É aquele ali." "Aquele qual, seu Lunga?" "Aquele ali." "Não tô vendo, seu Lunga, qual deles ali?" Aí seu Lunga pegou um tijolo do chão, jogou e falou: "Aquele ali que tá chorando e sangrando." Ai, égua. Teve um dia que seu Lunga já tava meio apirriado, né? Tava no elevador, aí o elevador parou, né? No subsolo, ele tava subindo. E aí o cara chegou correndo e falou assim: sobe! Não, não, não, esse vai de lado. Seu Lunga, quando era jovem, se apresentou à Marinha pra entrevista e tava lá todo fardado, todo esperando pra entrar na Marinha. E aí o sargento pergunta: vós, você sabe nadar? Aí ele: sei não, senhor. Mas se você não sabe nadar, como é que vai querer servir na Marinha? Aí ele: oxe, e se eu fosse pra aeronáutica, eu tinha que saber voar, ué? Ok, ok. Mesma coisa foi quando ele entrou na farmácia e alguém perguntou: tá doente, seu Lunga? Ele: oxe, se eu tivesse saindo do cemitério, eu tava morto, é? Outro dia entrou um sujeito na sucata de seu Lunga, escolheu um relógio um pouco velho e perguntou: seu Lunga, esse relógio presta pra tomar banho? Rapaz, eu prefiro sabonete. Teve um dia, uma tarde de verão, que o seu Lunga estava dirigindo pelo sertão do Ceará e estava quente pra porra, eram as 2 da tarde, e de repente o pneu do carro fura. O velho, já de saco cheio, parou, deu uma olhada, a jante toda arrebentada, ele percebeu que ele não tinha levado um macaco. E aí agora ele passou alguém e falou assim: onde é que eu arrumo a porra do macaco? Aí o cabra: eita, que fineza, meu filho, olha. Lá naquela casa lá em cima do morro, tem um caba lá, eu acho que ele deve ter, mas olha, cuidado que o cara é meio grosso. Ele: oxe, como se eu tivesse medo de grossura. Na escola onde eu me formei, Lampião foi expulso por falta de firmeza e frouxura. E aí ele saiu caminhando, caminhou pouco, foi mais ou menos umas 30 minutos, ou foi 1h30, eu não me lembro bem, mas ele chegou lá. Quando ele chegou lá, já tinha levado umas 4 topadas, tava puto de raiva, tava com o dedo sangrando, com o sol quente na careca, bateu na porta. Quando ele bateu na porta, o caba grosso lá dentro gritou: puta que pariu, que cabrunco você quer? E ele: pegue a porra do macaco, enfia no cu, e voltou embora. Outro dia, seu Lunga foi pegar um ônibus quando o motorista pediu a carteira de identidade dele. Ele olhou a carteira de identidade e o motorista falou: essa carteira não é sua. E ele: esse ônibus é seu? Um caba conhecido de seu Lunga passou e perguntou: e aí, seu Lunga, como anda? E ele, sem olhar pra pessoa: com as pernas, não aprendi a voar. Seu Lunga tava com uma bota e um par de espora. Quando o seu amigo perguntou: e esse par de espora, seu Lunga? É pra caçar rato. Rapaz: uai, mas como é que caça rato com par de espora? Uai, uai, primeiro você põe o queijo na bunda, depois você chuta com calcanhar. Ui! Outro dia, seu Lunga tinha saído pra pescar. Ele tava com uma vara de pescar e um cestinho, tava indo tranquilo, a tarde tava tranquila. Aí passou alguém: ô, seu Lunga, tá indo pescar? E ele responde: não, vou jogar porrinha. Começou a quebrar a vara em um monte de pedacinho. Teve um dia, na hora da janta, seu Lunga falou pra empregada: Maria, traz leite aí que eu vou comer esse cuscuz. E aí ela trouxe uma xícara de leite, ele despejou no cuscuz, e aí o cuscuz chupou o leite, né? Aí seu Lunga ficou olhando assim pro cuscuz e falou: traz mais leite aí, Maria. Aí jogou mais um pouco de leite no cuscuz e o leite desapareceu, né? Aí ele: Maria, traz uma xícara de leite aí. Aí a mulher trouxe uma xícara cheia de leite, ele despejou em cima do cuscuz e o cuscuz chupou o leite. Aí ele pegou o prato de cuscuz e jogou no rio. Chupa agora essa desgraça aí, porra! Ô, bicho grosso! Bom, galera, essas são algumas historinhas do ícone da grossura no Brasil, seu Lunga, o caba. É grosso, mas é mais grosso do que torrão quando você come pitoma com caroço e tudo, sabe? Mas é assim mesmo. Isso é Nordeste, rapaz. Quero agradecer a todos vocês por ter ouvido até aqui e até o próximo programa. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.